Cheiro 23, página 200. Amy Elliott Dunn, 12 de julho de 2011. Entrada de diário. Sou tão idiota. Às vezes olho para mim e penso: não admira que Nick me ache ridícula, frívola, mimada, em comparação com a mãe dele. Maureen está a morrer. Esconde a doença atrás de grandes sorrisos e camisolas bordadas largas, respondendo a todas as perguntas acerca da sua saúde com: oh, estou bem, e tu como é que vais, querida? Está a morrer, mas não vai admiti-lo, pelo menos para já. Por isso, ontem de manhã, telefonou-me a perguntar se eu queria ir numa excursão com ela e as amigas. Está a ter um dia bom e quer sair de casa o mais possível. E eu concordei de imediato, embora soubesse que não iam fazer nada que me interessasse particularmente. Pinóculo, bridge, alguma atividade na igreja que normalmente requer a separação de coisas. Estamos aí dentro de 15 minutos, disse ela. Vem de manga curta. Limpezas. Só podia ser isso. Alguma coisa que implicasse gordura até aos cotovelos. Visto uma camisa de manga curta, e dentro de exatamente 15 minutos estou a abrir a porta à Maureen, de calva tapada por um gorro de lã, às risadinhas com as duas amigas. Todas trazem t-shirts idênticas, com aplicações, cheias de sinos e fitas, com as palavras de plasmamas impressas no peito. Fico a pensar que formaram um grupo de música popular. Mas depois entramos todas para o velho Chrysler de Rose, velho, mas velho, um daqueles em que o lugar da frente vai de um lado ao outro, um carro de avó que cheira a cigarros de senhora, e lá vamos, alegremente, para o centro de doação de plasma. Nós vamos às segundas e quintas, explica Rose, olhando-me pelo retrovisor. Oh, replico. Que resposta podia dar? Oh, esses dias são ótimos para o plasma. Podemos dar duas vezes por semana, diz Maureen, com os sininhos da sua camisola a tocarem. Da primeira vez, recebemos $20, de segunda, 30. É por isso que hoje toda a gente está tão bem disposta. Vais adorar, diz Vicky. Toda a gente se senta a conversar, como num salão de beleza. Maureen aperta-me o braço e diz baixinho: eu já não posso dar, mas pensei que podias ser a minha representante. Pode ser uma maneira simpática de juntar dinheiro para os teus alfinetes. É bom uma rapariga ter algum dinheirinho seu. Reprimo um rápido acesso de raiva. Eu costumava ter mais do que algum dinheirinho, mas dei-o ao seu filho. Um homem escancelado, com um blusão de ganga demasiado pequeno para ele, anda pelo parque de estacionamento como um cão perdido. Porém, lá dentro, o local é limpo, bem iluminado, a cheirar a pinho, com posters cristãos pendurados na parede, cheios de pombas e bruma. Mas eu sei que não posso fazer aquilo. Agulhas, sangue, nenhuma das duas coisas. Não tenho outras fobias, mas estas duas são persistentes. Sou aquela rapariga que desmaia com um corte de papel. Tem qualquer coisa a ver com abrir a pele, esfolar, cortar, perfurar. Durante as sessões de quimioterapia com Maureen, nunca olhava quando espetavam a agulha. Olá, Kaylise, diz Maureen quando entramos. E uma mulher negra e pesada, com um uniforme vagamente médico, replica: olá, Maureen, como é que te sentes? Bem, estou bem, mas e tu? Há quanto tempo é que fazem isto? Pergunto. Já há algum tempo, diz Maureen. Kaylise é a preferida de toda a gente. Espeta a agulha com muita suavidade, o que sempre foi bom para mim, pois tenho veias difíceis. Mostra-me o antebraço, com as veias azuis fugidias. Quando conheci a Mo, ela era gorda, mas já não é. É estranho, mas fica com melhor aspecto quando está gorda. Estás a ver? Experimenta pôr o dedo em cima de uma. Olho à minha volta, na esperança de que Kaylise nos vá mandar entrar. Vá lá, experimenta. Toco numa veia com a ponta do dedo e sinto-a a fugir debaixo dele. Sou tomada por uma onda de calor. Então é esta a nossa nova recruta? Pergunta Kaylise, que apareceu de repente ao meu lado. A Maureen está sempre a gabá-la. Bem, precisamos que preencha alguma papelada. Lamento, mas não sou capaz. Não suporto agulhas, nem sangue. Tenho uma fobia grave. Não sou literalmente capaz de o fazer. Dou-me conta que ainda não comi, desde que me levantei, e começo a sentir tonturas. Sinto o pescoço fraco. Isto aqui é tudo muito higiênico, está em boas mãos, diz Kaylise. Mas não é por isso, a sério. Eu nunca dei sangue. O meu médico zanga-se comigo porque nem sequer sou capaz de fazer uma análise anual ao sangue para controlar o colesterol, por exemplo. Assim ficamos à espera. Vicky e Rose levam 2 horas ligadas às máquinas, como se estivessem em plena época de colheitas. Até lhes puseram uma marca nos dedos para não poderem dar mais de 2 vezes por semana, onde quer que seja. As marcas aparecem quando são submetidas a uma luz roxa. Essa é a parte de James Bond, diz Vicky, e todas riem. Maureen trauteia o tema dos filmes de Bond, acho eu. E Rose imita uma arma com os dedos. Será que são capazes de não fazer tanto alarido por uma vez que seja, suas galinhas velhas? Grita uma mulher de cabelos brancos, 4 cadeiras mais abaixo. Inclina-se sobre os corpos reclinados de 3 homens untuosos, com tatuagens azul esverdeadas nos braços, a barba por fazer. O tipo de homens que eu imaginava a doar plasma. E faz um aceno com o braço livre. Mary, pensava que vinhas amanhã. E vinha, mas estou à espera de subsídio de desemprego há 1 semana. E estava reduzida a 1 caixa de cereais e 1 lata de milho cremoso. Riem-se todas, como se o facto de estar à beira da inanição fosse divertido. Esta cidade, por vezes, é demais, tão desesperada e tão em negação. Começo a sentir-me doente, com o som do sangue nas máquinas, as longas fitas de sangue em plástico que vão dos corpos até às máquinas, as pessoas a serem, como dizer, a serem arrendadas. Sangue em toda a parte para onde olho, à vista desarmada, onde não devia haver sangue, profundo, escuro, quase roxo. Levanto-me para ir à casa de banho, atiro água fria para o rosto, dou 2 passos e os meus ouvidos fecham-se, a minha visão estreita-se, sinto bater do meu próprio coração, o meu próprio sangue, e ao cair digo, desculpem. Pouco me lembro do percurso até a casa. Maureen aconchega-me na cama e deixa um copo de sumo de maçã e 1 tigela de sopa ao lado da cama. Tentamos contactar Nick. Gou diz que ele não está no bar e ele não atende o telemóvel. O homem evaporou-se. Ele já era assim em miúdo. É um cavaleiro andante, diz Maureen. A pior coisa que se podia fazer era fechá-lo de castigo no quarto. Ela coloca uma toalhinha fresca na minha testa. O seu hálito tem um forte cheiro à aspirina. O teu trabalho é descansar, está bem? Eu continuo a telefonar até conseguir trazer aquele rapaz para casa. Quando Nick chega à casa, já estou a dormir. Acordo com ele a tomar um duche e olho para as horas. 11:04 da noite. Afinal, sempre devia ter ido para o bar. Ele gosta de tomar duche quando termina o turno, para tirar o cheiro à cerveja e a pipocas salgadas da pele. É o que ele diz. Enfia-se na cama. E quando me viro para ele com os olhos abertos, parece consternado por eu estar acordada. Andamos há horas a tentar encontrar-te, digo. O meu telefone ficou sem bateria. Desmaiaste? Pensava que tinhas dito que o telefone estava sem bateria. Ele faz uma pausa. E eu sei que está prestes a mentir. A pior das sensações. Quando temos de esperar e preparar-nos para a mentira. Nick é um homem à moda antiga. que precisa da sua liberdade e não gosta de dar explicações. É capaz de saber há uma semana que tem coisas combinadas com os amigos e mesmo assim esperar até uma hora antes do jogo de póquer para me dizer descontraídamente: olha, estava a pensar em jogar póquer com os rapazes esta noite, se não te importares. E deixa-me ser, amada Fita, se eu tivesse feito outros planos. Nunca queremos ser o tipo de mulher que priva o marido de jogar póquer. Não queremos ser a megera de rolos no cabelo e rolo de massa na mão. Por isso, engolimos o nosso desapontamento e dizemos que não há problema. Não creio que ele faça isto para ser mau. É só a maneira como foi educado. O pai dele levava sempre a sua avante e a mãe aturava-lhe tudo, até se ter divorciado dele. Ele começa com a sua mentira, nem sequer o ouço. Nick Dan, desaparecida há 5 dias. Encostei-me à porta a olhar para a minha irmã. Ainda conseguia sentir o cheiro de Andy e queria aquele momento só para mim, por um segundo, porque agora que ela se tinha ido embora, podia desfrutar da sua idealização. Ela sabia sempre caramelos de manteiga e cheirava a lavanda, shampoo de lavanda, loção de lavanda. A lavanda dá sorte, explicou-me ela uma vez. Eu ia precisar de sorte. Que idade tem ela? Perguntou Gou, de mãos nas ancas. É por aí que queres começar? Que idade tem ela, Nick? 23. 23, fantástico. Gou, não. Nick, tu não percebes que estás lixado? Disse Gou. Lixado e burro? Ela fez com que burro, uma palavra de criança, me atingisse tão duramente como se eu tivesse outra vez 10 anos. Não é a situação ideal, admiti em voz baixa. Situação ideal? Tu és um traidor, Nick. Quer dizer, o que é que te aconteceu? Sempre fizeste parte da trupe dos bons. Ou terei sido uma idiota este tempo todo? Não. Preguei os olhos no chão, no mesmo ponto para onde olhava em criança quando a minha mãe me fazia sentar no sofá e me dizia que eu era melhor do que aquilo que acabara de fazer. Agora? És um homem que engana a mulher? Nunca poderás desfazer isso, disse Gou. Meu Deus, nem mesmo o pai enganava a mãe. És tão... Quer dizer, a tua mulher está desaparecida? Sabe-se lá onde está a Amy e tu estás aqui a namorar com uma pequena? Gou, estou a gostar dessa história revisionista em que tu fazes defensora de Amy. Vá lá, tu nunca gostaste de Amy, nem mesmo ao princípio. E desde que isto aconteceu, parece que tenho simpatia pela tua mulher desaparecida. Sim, Nick, estou preocupada. A sério que estou. Lembras-te de quando te disse que estavas a agir de forma estranha? Tu estás. É de loucos a forma como te estás a comportar. Ela começou a andar de um lado para o outro na sala, a mordiscar a unha de um polegar. Se a polícia descobrir isto, nem sei o que poderá acontecer, disse ela. Estou muito assustada, Nick. Esta é a primeira vez em que me sinto realmente assustada com o que te pode acontecer. Nem percebo como é que as polícias ainda não descobriram. Devem ter consultado os registros das tuas chamadas. Eu usei um telemóvel descartável. Ela fez uma pausa ao ouvir isto. Isso ainda é pior. Isso parece premeditação. Infidelidade premeditada, Gou. Sim, disse, sou culpado. Ela sucumbiu por um segundo. Deixou-se cair no sofá enquanto assimilava a nova realidade. A verdade é que me sentia aliviado por Gou saber. Há quanto tempo? Perguntou ela. Um pouco mais de um ano. Obriguei-me a despregar os olhos do chão e a fitá-la diretamente. Há mais de um ano? E nunca me contaste? Tinha medo que me dissesses para parar com isso, que pensasses mal de mim e que eu tivesse de parar e eu não queria. As coisas com Amy... Há mais de um ano? repetiu Gou. E eu nem sequer suspeitava. 8.000 conversas ébrias e, apesar disso, nunca confiaste o suficiente em mim para me contares? Não sabia que eras capaz de fazer isso. Esconder-me qualquer coisa tão completamente? Foi a única coisa. Gou encolheu os ombros. Como posso acreditar em ti agora? Tu ama-la? Ela deu-lhe uma entoação divertida para mostrar como isso era improvável. Sim, creio mesmo que a amo. Amava, amo. Tu tens noção que se namorasses realmente com ela, se a visses com regularidade, se vivesses com ela, acabaria por te encontrar algum defeito, certo? Queria descobrir algumas coisas sobre ti que a iam deixar louca. Queria fazer-te exigências de que não gostarias. Queria zangar-se contigo. Eu não tenho 10 anos, Gou. Eu sei como são os relacionamentos. Ela voltou a encolher os ombros. Sabes mesmo? Precisamos de um advogado, disse ela. Um bom advogado, com algumas aptidões em termos de relações públicas. Porque as estações de televisão e alguns programas por cabo andam a farejar a história. Temos de garantir que os meios de comunicação não te transformam num malvado marido infiel, porque se isso acontecer, acho que está tudo acabado. Gou, estás a ser um bocadinho drástica. Na verdade, concordava com ela. Mas não suportava ouvir essas palavras pronunciadas por Gou. Tinha de desacreditá-las. Nick, isto é um bocadinho drástico. Vou fazer uns telefonemas. Como queiras, se te faz sentir melhor. Gou bateu-me no esterno com 2 dedos espetados. Não me venhas cá com essas coisas, Lance. Oh, as raparigas enervam-se com qualquer coisinha. Isso são tretas. Estás em muitos maus lençóis, meu amigo. Para de ignorar o que está a acontecer e trata de me ajudar a remediar isto. Por baixo da camisa, conseguia sentir a pele a arder, enquanto o Gou se afastava e, graças a Deus, regressava ao quarto. Sentei-me no sofá, meio entorpecido. Depois deitei-me, enquanto prometia a mim mesmo que havia de me levantar. Sonhei com a Amy, ia a gatinhar pelo chão da nossa cozinha, de mãos e joelhos no chão, a tentar alcançar a porta das traseiras, mas estava cega pelo sangue e movia-se tão lentamente, demasiado lentamente. A sua linda cabeça estava estranhamente deformada, com uma moça do lado direito. O sangue gotejava de uma longa madeixa de cabelo e gemia, pronunciando o meu nome. Acordei e soube que estava na altura de ir para casa. Precisava de ver o local, o cenário do crime. Precisava de o enfrentar. Com aquele calor, não havia ninguém cá fora. O nosso bairro estava tão vazio e solitário como no dia em que Amy desaparecera. Entrei pela porta da frente e obriguei-me a respirar. Era estranho que uma casa tão nova pudesse parecer assombrada e não à maneira romântica das obras vitorianas, mas sim horrível e desprezivelmente arruinada. Uma casa com uma história e só tinha 3 anos. Os técnicos do laboratório tinham estado em todo lado. As superfícies estavam manchadas, pegajosas e enfarruscadas. Sentei-me no sofá e este cheirava como se fosse uma pessoa a sério, com o aroma de um desconhecido, um aftershave com notas de especiarias. Abri as janelas, apesar do calor, para entrar ar. Blicker desceu as escadas e eu peguei nele e afaguei-o enquanto ele ronronava. Algum polícia tinha tratado de lhe encher a tigela, um gesto simpático, depois de desmantelarem a minha casa. Pousei-o cuidadosamente no primeiro degrau e depois subi até ao quarto, enquanto desabotoava a camisa. Deitei-me na cama ao atravessado e poisei o rosto na almofada, a mesma fronha azul marinho que fitara na manhã do nosso aniversário. Amanhã de... O meu telefone tocou. Gou, atendi. Ellen Abbott vai fazer um programa especial ao meio-dia. É sobre a Amy e sobre ti. As coisas parecem estar feias. Queres que vá ter contigo? Não. Eu posso vê-lo sozinho, obrigado. Continuamos ambos em linha. Cada um de nós à espera que o outro pedisse desculpa. Está bem, então falamos depois.